Quando decola a pistão no check, primeira curva direita, não sei se dá arbor inicialmente, após arbor direto, controle 120 decimal 8, responde 01 no 55. Rato Lima do Golfo 45, entendeu? 9030-51 no decola, chama o controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, gol 9030, obrigado. No 530 o feedback para o meu feedback. Zero. Gol 9030, bom dia, contato radar, gol 350, sai da boca. 9350, sai da boca, gol 9030. Tem taxa picha aí, November Out, fim de novembro, Mike. Mike Charlie, que confirme a sua posição. E 517 livre decolagem, pista no zero, vento 150 graus com 12 nós. Controle Gol 9030. Prossiga. O 9030 está transportando um órgão. É, solicito um encurtamento, dá uma proa mais à frente. A gente foi direto Jambo, aguardando coordenação com Recife. Sim, a gente vai voar direto Jambo, Gol 9030. Salve Salvador, bom dia, o ABS a cargo 6570, centro de informação Índia. Bom dia, Rádio. Proscópia, Recife 350. Pronto, prossiga. Recife autorizado 350, dia autorista 58, decola da pistão no zero, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle 120, décima 8, responda 54, 5437. Passa 6550, 6570, gente, autorizado Recife, 350, Antelwitz 58, decola 10, curva esquerda, PUCA, transição Caju, 120, decimal 8, controle, transponder 5437. Correto, Oscar, não pode ter esse número de feedback agora. 6570, separado. Para o Salvador, 9797, feedback acionado, 9. Boa noite, 97, feedback. Salve Salvador, 355 no 4, pushback e acionamento. Equipe 55 no 4, no parte 3 autorizado pushback e acionar, por gentileza. Corrida e transporte novamente para 55 no meio, por favor. Ok, 55 no meio, no transponder. Vai iniciar o pushback e acionamento, 55 no 4. Chegou na 75 com 136 blog, 345 de autonomia, 2 metros, som 5. 171, assim, táxi via Índia, no ponto de temperatura 1 na noite, 16h30. Ajuste 1020, confirme o PAD autonomia alternativa? 136 blog, 345 de autonomia, alternativa é som 5. Autorizado via Índia, 4026, 1795. Quem entra no 75, por favor? Meu, prossiga. Já chama o controle agora em 120.8, bom voo. Bora 08. Curva direita. direito, centralinha do litoral sul. Controle 120-8, transponda 01 no coração. Autorizado direto ao Anãozinho, ascensão 085. Recomendo a ligação para 085, direto para Anãozinho. 290, autorizado direto, ascensão 085. Alô, 355-4, está pronto para o táxi com 3 horas e 40 de autonomia. 69,69 no POB, alterna Maceió. Inicialmente táxi até a saída do POD 3. Sim, inicialmente até a saída do POD 3, 55 no POD. Golf, reporte no ponto de espera, taxi Papá, 1020 no altímetro, no 020. Cinco no quarto, parte lenta, após subir ao Golf, está saindo do pátio. Controle no ponto de espera, corrida no 8.62, ajuste 1020. Bom, primeiro que vamos ter que esperar o Golf, antes de ataque, vocês já estão ingressando no pátio central. Ataque 1897 com 170 a bordo, autonomia de 3 horas, alternativa. Com 1897, o torre de parte siga via ainda no ponto de espera, torre 1897, 1020. Agilizando o ataque, já volto. Parte 1897, 12, agilizando o 1897. O 55 no ponto, 14 vai aguardar o tráfego da Gol. O mesmo já está. Até que deu para o ponto de espera, com louco. Apresente com o Pro Sul então, reporte para do solo. Táxi via pista, reporte sobre a cabeceira, Lima Zulu Golf. Sete pro do farol do Tapuã, decolado 59, aguarda transferência. Sim. Alô, Vera Cruz. Já para Vera Cruz, número 10, decolado 17, primeira curva direita, ingresso no corredor axé. Controle 120-8, responda 01 na minha frente. 28, bom final de semana, sai pra você. Igualmente. Guardião, confirme apenas o comandante, o PLB? PLB 02, comandante Eduardo. Bravo. Sessão 360, saída água. Reporta no ponto de espera da Bata. Veja a linha do litoral sul. A torre opera em 1.98.60. Sete. 1897, corrigindo, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus com 11 nós. No 4 da Trip, bom dia, mantenha o ponto de espera, guardando as instruções. Objetivo meu, mantenha a posição, por gentileza. O guardião passou fita ponto. Afirmativo, agora sim, transfere 120.8 até a volta. Guardião 07. Guardião 07 consegue litoral 107, reporta sinal para o pouso. Reporta sinal para o pouso ali, né? Guardião 07. Afirmativo, mantém a posição ali mais elevado. No 4 ele mantém a cabeceira no 0. Lima Zulu Golf livre decolagem, pista no 7, o vento no 50 graus com 11 nós. Direto ao meu, após a passagem do Charlie 402, ali mantém a cabeceira no 7. Federal 9970, prossiga. Bom dia, autorização Teresina, nível 360. Federal 9970, autorizado para Teresina, nível inicial 360. Decola da pistão no 0, primeira curva à esquerda, sai da bomba, transição flock, após flock conforme o plano. Controle número 0.8, responda 553. O 3554. Sente, aguarde o Mike Jett morreu. 3 para a chamarei quando pronto. Saída da El. 360 na da El, 1897. 08, grato. É que está ali antes pra você ir. Salvo Salvador, o ato está cargo 6570, parte de carga para acelamento na posição. Quer que o acionamento tem um saque, sabe? Chama de pushback. 6570, quem te chama para push? Modificação de nível para 340. Vou 040, direto, posição Arbor. 040, direto, Arbor. Cima do Lugo. 0770, livre. 2-0, decimal 8-0, gato, abraço. Professor Salvador, bom dia, 3-3-1-3, tem que ter informação aí, de acordo com 6, cadê 1-3-4-0? Olá, Salvador, muito bom dia, é o papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, bom dia, prossiga. Decolou da 97, senhora, vai ingressar na linha do litoral sul, mantendo 500 pés, escuta permanente. Gente, apenas confirmando o transponder que está acionado. Afirmativo, está acionado 0115, está mantendo agora 400 para 500 pés, Romeu. Gente, acione, pois não mantenha o transponder 0195 condições de baixo, 500 pés na escuta do controle, direto com o meu. Escuta do controle. Mike, direto com o meu. Atro decolado Salvador 06, chama o controle agora 120.8, bom voo. Controle 1208, grato, bom dia. Ponte no ponto de espera 1020 no altímetro, o meu Oscar Bravo. 5514, bom dia, contato radar, suba 130, direto Conde. 130 na Pro de Conde, 5514. Mais Juliette Romeu, acione o código transponder 0117. 0117, Romeu, pode acionar. Tá recebendo aí, senhora, 0115? Afirmativo. Ok, vai acionar 0115, Romeu. O vento no 40 graus, com no 3 nós. Na escuta? Nível inicial 340, autorizado, por favor, solicitado. 340, obrigado. Vamos, Salvador, muito bom dia, o tempo 3290, centro da Índia, autorização Recife 330. Prepara Puka, número 2, para copiar. Como número 2, obrigado. 3153, cópia. Qual é a cópia? Italião, autorizado 340, via uniforme do 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Transponda 5530. Autorizado Italião, nível 340. Decola da 1-0, curva direita. Leda, da El, Leda Bridge. Via ambos do 1-0. Controle 120, décima 8. Transponda 5530, transponda 5530. 3153, copiamento correto, tentar o feedback de acionamento. 3890, cópia. Prossiga. Recife 330, autorista 58, rota. Autorista 58, aerovia, decola pista 1-0, primeira curva de esquerda. Saída Puka, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5527. Autorizado para Recife, nível 330, saída Puka. Colada 6, curva esquerda, Puka Caju, Amperio 58, transponder 5527, controle 208, TAN 3890. Quase TAN 3890, chama para feedback para mim. Bora. Marcos Leite, o meu prossegue sobre o voo em qual setor? Meu controle. Golo 897, chame Recife 125 Uno. Mais com 297, prossiga. Recife, 1251. Recife, 251. Romeu, fica bravo, controle. Romeu, fica bravo, controle. Já tá lá na escuta. Forma o tráfego do Maxnet Romeu, está sobre voo, sua posição de 11 horas, 2 milhas, 500 pés. Bravo. O Maxnet Romeu está mantendo o voo pairado na linha do litoral, altura do Parque do Sul. Gente, apenas o tráfego do Romeu fica bravo. Está 310 no litoral. Está a 2 milhas do seu tráfego. Gente, o tráfego, Romeu. Eu estou trazendo o bloco, o Maxnet Romeu. Sim. voado da 6570. Obrigado. Aqui também para informar, estamos aguardando o acionamento aqui, houve um pequeno problema com a equipe de low pressure. A gente vai, vai avisar para o novo acionamento, ok? Ok, sim. Papa Tango, bom dia. Mike Charlie Yankee, reportando a curta final, pistão 7, altímetro no 020, o vento no 40 graus com 109, Mike Charlie Yankee. Vou informar a curta final da 7, Mike Charlie. 180, Tony Yankee, controle 120, decimal 8, transporte 5503. Aborde 5 horas no pátio 5, chame a torre na frequência 1 na noite, décima meia, para acionamento. Ajuste 1020, por favor. 466570, agora se pronto para o acionamento. 466570, autorizado. Acionar e pushback também confirma. Ainda negativo, senhor. Vai informar no pushback. Mike Charlie, que após o pouso, confirme o pátio. O pátio da pata. Livre pouso, pista no 7, o vento no 50 graus, com no 0 nós, trem fixo. Livre pouso para o Mike Charlie, obrigado. O ato está 6570, pronto para o pushback, se o pushback. Ato está 6570, autorizado push. Chama para o track. 6570, autorizado pushback, chama o track. Vitor, é. Botamos para copiar visual para a Serra 990 é muito forte. Abraço, sequência livre. Mike Charlie Yankee no solo, usando 5, autorizado backtrack, reporte pista livre. É uma antena na retaguarda da aeronave, o Mike Charlie Yankee? Antena atrás da aeronave? Alfa, valeu, 3890 para pushback, acionamento remoto no 3. Dia, você me queixa o momento? 3890, remoto no 3 para pushback, acionamento. 3890, por favor, pushback, acionamento. Para ataque. Apenas o pote que se encontra, a pista grave com. Pila Papa Vitor, decola da 197. Ingressa com curva direita no corredor Axé, inicialmente restrito 1910, aguardando liberação do controle para acender a 1905. E segue para a Serra 99 Milipão. Controle Atari 120 decimal 8, transponda 5535. Time entrou no 020, repórter no ponto de espera, táxi Papá, Novembro, Papá Tango. Passa, Vitor. Confirma o pé de outra vez. Chega meia dúzia a bordo, chame torre para acionamento táxi, vejo mesmo, de novo. Controle, o papapapá Mike Leste Romeu está alisando a linha do litoral, altura da boca do rio, e vai ingressar na avenida paralela, mantendo o tempo certo. Excelente, Romeu. Novembro, Papatango ali, mantém a cabeceira 35. Via pista, o Novembro Papatango. Salvador, muito bom dia, CM6200. CM6200, bom dia, senhor. Identificação. Se tiver condições, vou direto Duna, descendo 050. Duna 050, CM6200. Papatango Índia, November Mike, chame Recife, 1288-1260. Salvador, o Adson, argumento, 570, estamos acionados, pronto para cá. Adson, 670, táxi. Via Índia, para o ponto de espera. Quando lá, toda noite, desse nome, a dúzia, ajuste 1020. Confirme o PAB, o Sandro. O 570, via Índia, ponto de espera 10, com 1020, POB 02, autonomia 2 horas e 17. Gente, com o Adson.